Eu não quero cozinhar esse craque primo, mas eu quero andar de Nike no style, os pano é gringo. Eu não quero um 12, eu não quero as noites longas e mais estresse, mas eu quero as gatas, eu quero as liga com várias das de 10. Quem não quer, eu vim da escola da Zara, igual meus chapos, onde os cara mata, que fala mais do que deve, queima as áreas. Pro jogo do rap, onde os cara falam, que os cara falam. Se os cara não faz nada, o que fala? As áreas não considera chapa, o que os cara falam. Então chama a banca lá, firmão, não engana má, grana, grana má. Eu e meus irmão na missão, vi várias fitas sujas, vida dura, mó lição. Filma a rua, é foda, irmão, vacilão, tão só de oião, viatura. Ficha suja, juntos dólar então, limpa tu, é mole não. Cê tem opção, troca profissão, não tem opção. Firma tua, firma forte, sorte não, fica forte, firma bem. Firma as glosses e não fica sem, boladão claro, coração calmo, sem sentimento, viu? Cê é trabalho, sente o vento frio, coração gelado. Cê não curte assim, tô ligado, mas é necessário, tá ligado? Tem a ver com o que você ama, tem a ver com o que não se tem quando não se tem grana. E quem se cansa, mete as cara a trama, traça os planos, tira a vida pra dança. Chega chegando e não faz graça, o crime atrai desgraça, mas ninguém vai te dar de graça, chapa. Então segura a onda, checa as armas, dá umas bolas, engola as balas, não erra nas contas ou nos mala. E vai pra Honga. Tô no ritmo, sangue bom, tamo nisso, né, sangue bom. Cê cochilo que o bicho não pega, o que pega, o vacilo, né, sangue bom. O sistema traz solidão, traz traição, que é ruim jogar aqui. A solução, as condição, na tentação, e peraí. Só Deus é bom, o homem é sem coração, mas aí. Por que não? Bolo tá chapa, chega mais, então chega aí. Não vou julgar, eu faço o meu, vou jogar, cê faz o seu. Não tenho o que explicar, eu tô ligado que se é ilícito, o que sobrou, ficou pra quem tem dispor. Não gozar com o pau dos outros, primo, firmeza má. Eu vou criticar, porque cê faz o que tem que fazer, porque... Quantos quilômetros eles vão fazer de prisão e quantas armas que eles vão trazer do tio Sam e quantos por cento que eles vão vender pros irmão e quantos parentes que eles vão perder de lição, seja quanto for, não vou esperar pra ver. Se é desse jeito eu vou viver, tem problema, eu tô pra resolver. Mesmo os cana que é a cabeça do nego, me estressa esses dedos de gesso, aperto um do cabeça de negro, cabeça de gelo. Se é pra fechar com o pai do lado de lá, é desse jeito, as grade não faz o mundo parar. Várias conexão, IPPS, Costa Leste, São Pedro, zona negro, segredos do gueto. Do jeito do nego, nego encara os cuzão. Meu chapa Vandim, meu chapa Bad, saca a missão. Meu chapa D, meu chapa J, meu chapa B, meu chapa Léo, meu chapa Tráfila. Na marra nós encara o mundão. E aí, galo, sangue bom, até os pivete curte o som. Claro, sangue bom, que não rende sermão. Esses moleque não são otário, eles entendem o refrão. Mesmo que os cara diga em vão, tem futuro não. Pergunta então, por que eu sou tão pé no chão e coração tão gelado? Cê não tá inteirado, eles tão ligado, tá ligado?